Jesus, tu és a carta de adoção. Jesus, tu és a graça e o perdão. Jesus, tu és o meu irmão mais velho. Jesus, tu és a minha salvação. Jesus, tu és a declaração de amor do Pai. Jesus, tu és a luz na escuridão. Demais.